A justiça determinou liminarmente o bloqueio de quase R$ 450 mil de seis pessoas acusadas pelo Ministério Público de Minas Gerais de fraudar, em 2017 e 2018, internações em hospital particular conveniado ao SUS, em Guarani, na Zona da Mata. Entre os acusados estão o atual e o ex-secretário municipal de saúde, um gerente, o provedor e duas funcionárias do hospital Dr. Armando Xavier Vieira. De acordo com o Ministério Público, entre 2017 e 2018, das 785 internações pagas pelo Estado ao hospital, 360 não apresentavam prontuário médico. Dessas, 330 não possuíam nenhum registro de acolhimento ou alta hospitalar. Conforme apurado, o gerente e o provedor do hospital forjavam internações com o objetivo de aumentar o faturamento da instituição particular de saúde. Para isso, teriam contado com o descaso da Secretaria de Saúde em fiscalizar os procedimentos e também com a ajuda de duas funcionárias do hospital na inserção de informações falsas no sistema do SUS. Diante disso, o Ministério Público pediu à Justiça que determine a devolução dos valores pagos indevidamente ao hospital. Pediu também que condene os envolvidos ao pagamento de multa e à perda da função pública. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.